Está comigo aqui no estúdio a Lúcia Macluf, ela que é gerente de relacionamento no Centro Universitário Uniamérica, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação recebê-la aqui, até porque quando a gente, né, agenda entrevistas aí, sempre tem assunto bacana de utilidade pública para os ouvintes. Agora, vamos falar justamente de bolsas de ensino, bolsas de estudos integrais ali na Uniamérica. Quem tem interesse, como é que pode fazer para participar? Vai ter um vestibular? Isso, nós vamos ter agora no dia 19 de maio, às 14 horas, é um domingo, né? Uma prova para concessão de bolsas de estudo. Então, 19 de maio, às 14 horas, a gente pede para o pessoal chegar um pouquinho antes. O interessado deve procurar as informações no site da Uniamérica, que é www.uniamérica.br. Lá vai ter o edital de bolsas, vai procurar vestibular, aí edital de bolsas. O edital vai trazer todas as informações necessárias. Ele faz a inscrição pelo próprio site, tem uma taxinha de R$ 30,00, que é um valor simbólico, né, para a inscrição. E a partir daí é só comparecer, se preparar bastante e fazer a prova com a gente. E são quantas vagas disponíveis? São 65 bolsas para vários cursos. O edital vai detalhar a quantidade de vagas, né? Então, a gente tem vagas tanto para os cursos matutinos quanto para os cursos noturnos. São, em média, Guilherme, duas a três bolsas. Os cursos maiores, por exemplo, direito, a gente tem quatro bolsas no período da manhã, duas à noite. Mas seria interessante o candidato olhar o curso de interesse e verificar a quantidade de bolsas, né? E são bolsas aí integrais, né? Enfim, como parte até da missão da Uniamérica de trazer aí a comunidade para a instituição? Isso. A Uniamérica é uma associação comunitária, né, sem fins econômicos, então é do DNA, é da natureza dela a concessão dessas bolsas. Até a questão da filantropia está atrelada justamente a essa concessão. Então, a ideia é que o bolsista ele ganhe a bolsa para o curso todo, né, ele assina um contrato conosco a cada semestre, e o bolsista ele tem o compromisso de não reprovar, ele não pode reprovar para poder manter a bolsa, né? Então, ele tem que ter nota 7, é a nota mínima, em todos os conteúdos que ele estuda, e tem que ter a frequência acima de 75% para poder garantir a permanência com a bolsa. Pois é, e também tem uma série de critérios aí que vocês estabelecem, né, até para que o público-alvo, né, possa ser atingido. Para participar desse processo, quais são as condições até para a pessoa ali, tem questão de renda, né? Isso. Qual que é a ideia da bolsa, né? A ideia da bolsa é incentivar e dar a bolsa para aquela pessoa que tem muita vontade de estudar, que é um aluno aplicado, que está comprometido com a sua formação e que não tem condições de estudar. Então, além de ser aprovado na prova, com uma boa nota, né? Porque o vestibular é bem concorrido, ele precisa ter uma renda familiar mínima, né? Ou seja, por pessoa tem que ser um salário mínimo e meio. Então, vamos dizer assim, uma família de quatro pessoas vai ganhar em torno de R$ 4.000, então seria mil e pouquinho, né, um salário mínimo e meio por pessoa da família. A gente até podia calcular aqui, o salário mínimo está 900 e pouquinho, né? Vamos arredondar para mil, digamos. Mil, né? vamos arredondar para mil. Então, e aí a gente tem uma assistente social que faz a entrevista então com o candidato, e tem uma série de documentos que estão aqui previstos no edital, né? E aí tudo certinho, a nota está boa, ele foi aprovado na entrevista, ele já é convidado a fazer a matrícula. As aulas vão iniciar no final de julho, né? E já, a partir daí ele já vai ser um acadêmico lá da Uniamérica. E vamos ressaltar também algumas características interessantes do Centro Universitário Uniamérica, que até, né, tem a ver com a metodologia que vocês aplicam ali. É uma metodologia diferente das instituições tradicionais? Vocês incentivam a participação dos alunos? Como é que funciona? Isso, a Uniamérica trabalha com o que a gente chama de metodologias ativas, né? Então, o que é metodologias ativas? Tem um pilar importante que é o protagonismo do aluno. O aluno é o protagonista do processo de aprendizagem. É ele, vamos dizer assim, que move, né, que faz esse movimento do aprendizado. Então, a gente não trabalha com aulas expositivas. Os alunos trabalham com projetos. Eles têm que buscar problemas na vida real, na comunidade, trazer esses problemas para dentro da instituição, resolver o problema e devolver a solução para a comunidade. É isso que faz o aprendizado ser significativo. Ele aprende e sabe para que serve e aplica. Essa que é a ideia. E a gente vê resultados já, vários projetos apresentados, né, aqui para a comunidade Foz do Iguaçu. E também eu vejo que vocês estão estendendo algumas ações para a região, né? Eu até lhe comentava ontem que quando eu entrei no site da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, vi uma foto sua lá. A Oi América tem projeto em São Miguel. Isso, a gente tem um projeto bem bacana. Nós fomos sexta-feira lá para fechar essa parceria. Um projeto se chama Cuidar de Quem Cuida. Então, a Secretaria de Assistência Social lá de São Miguel nos procurou, relatando, né, o desgaste emocional das pessoas que trabalham no processo de assistência. Tanto com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, quanto em crianças que estão em orfanatos, o pessoal do CAPES, do CRES, do CRAS. E aí nós fizemos um projeto com as alunas, nós vamos fazer vários encontros com os servidores municipais, né, fazendo justamente esse trabalho de prevenção, trabalhando muito a temática do autocuidado, né, a pessoa que cuida de alguém tem que também, em primeiro lugar, se cuidar. E uma coisa muito interessante que tem nos dado muita satisfação é o comprometimento dos egressos. Então, as pessoas se formam ali na Uniamérica e adquiriram ao longo do curso esse sentimento de pertencimento à comunidade. Então, uma acadêmica lá de São Miguel se voluntariou para nos ajudar, porque a gente precisa ter a supervisão de um profissional, para cuidar desses alunos que ainda estão em formação. Então, é bem bacana. A coordenadora está envolvida, que é a professora Alícia, e a Ana Carolina Rovares, que eu até gostaria de fazer um agradecimento aqui na rádio, que fez esse movimento aí de nos ajudar no projeto. Acho que vai ser uma coisa bacana. Estamos disponíveis. Outras prefeituras que queiram, aqui da região dos municípios lindeiros, que queiram os projetos, é só nos procurar lá na Uniamérica. E vamos até passar aqui uma lista, né? Não precisa ser completa, mas enfim, uma lista de cursos aí da Uniamérica, né? Falamos aí dessa ação que tem a ver com o curso de psicologia. Isso. Tem também curso de direito, que abriu agora, na área de comunicação também. Na área de comunicação social a gente tem mídias digitais, jornalismo, publicidade e propaganda. Tem o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é um curso que está muito procurado. Engenharia de software, né? Temos o curso de nutrição, fisioterapia, o curso de contábeis. Fizemos a ação agora do imposto de renda lá no Shopping Catuaí, foi um sucesso, a comunidade gostou bastante. Muito público, né? Às vezes que eu passei por lá, às vezes tinha até gente esperando ali pelo atendimento. Muito, muito público, os alunos fizeram um curso na Receita Federal, se prepararam muito, estavam muito animados, né? Temos também o curso de enfermagem e as engenharias, quem gosta, né? Temos várias engenharias lá, estamos lá com um portfólio de 28 cursos à disposição aí da comunidade. Reforçando, portanto, né, que você que tem interesse em participar, em ser acadêmico da Uniamérica e quer concorrer a uma das 65 bolsas, isso, né, que vocês 65, estão oferecendo. Uh-huh. Então, dia 19 de maio agora, né, acontece um processo seletivo. No site da Uniamérica tem outras informações, né? Você falou que o edital está disponível, isso, na íntegra. Isso, o edital está na íntegra lá no site, né? E eu posso deixar aqui um WhatsApp, o pessoal hoje gosta muito de se Por comunicar. Favor, facilita bastante, pelo WhatsApp, né? A gente tem uma equipe lá do call center que está bem empenhada aí em fornecer todas as informações. O WhatsApp é 99860-5675. Vou repetir, 99860-5675. Portanto, esse WhatsApp para contato direto ali com a Uniamérica, também quem quiser presencialmente, né, ali o Campus Boulevard, na Avenida, isso, das Cataratas, bem facinho de chegar. Bem, né, facinho, 1118, né, o antigo Boulevard, e quem prefere se comunicar pelo fixo pode ligar no 2105-9001. Conversei aqui com a Lúcia McLuff, ela que é gerente de relacionamento ali no Centro Universitário Uniamérica. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Guilherme. Um bom dia aos ouvintes.